segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. De segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. DJ Daniel. Da nova geração. Vou pegar um filé com popozão.